estéreo. É sério, é sério, é sério, é sério. Cantando revelamos o mistério. É sério, o reino que destrói o império. É sério, o Senhor nos dá seu refrigério. Jeová usa os seus filhos, Fex e Rogério. O sarraleiro e o bandoleiro desarmando a arapuca do passarinheiro. Em nome de Jesus seja dada a luz da liberdade pra quem tá na escuridão do cativeiro. Ei, amado, vê se apaga o isqueiro. O diabo não dá nem pro cheiro. Prove a paz do amor verdadeiro. Satanás nunca será o primeiro. De calça larga ou de terno, sinto o poder do fogo eterno que nos aquece nesse inverno e nos enlouquece contra o inferno. Ele é a letra do nosso caderno. Ele é o rumo se me desgoverno. Ele é a cura do mundo moderno. Nele eu desfaço o conflito interno. Ei, ei, tudo isso ele pode fazer por você também. Eu sei, basta só acreditar e correr pelo bem. Não desespere, espere, se esmere, prospere. Confere o Deus que interfere na sua vida e te leva além. Templo solto eu sou, sei que sou. Me chamou, me curou, me alegrou. Vou que vou a qualquer lugar que ele falar pra eu ir. Pois hoje canto como o rei Davi. O meu Senhor sempre vou servir. Ele manda de lá que eu obedeço daqui. Ei. Está em nosso ministério. É sério. Caminhando sob seu critério. É sério. O som que bate no estéreo. É sério. É sério. É sério. É sério. Cantando revelamos o mistério. É sério. O reino que destrói o império. É sério. O Senhor nos dá seu refrigério. Jeová usa os seus filhos, Fex e Rogério. Faz a massa crescer. Quer agradar a Deus, então precisa crer. É verdade o ditado que saco vazio não para em pé. Sendo assim não adianta então orar a Deus pedindo fé. Abre os teus ouvidos, escute a palavra. A fé vem por ouvir, não tem abracadabra. Sossega o teu rolê, vai pro sofá e fica relax. Aumenta o volume, Deus vai usar o Fex. FX junto com o Rogério, deixando uma pá de luga vago no cemitério. Não é tiração, nem muito menos impropério. É sério, é sério, é sério, é sério. Somos instrumentos e seremos usados da maneira que o Senhor achar melhor. Sabe o que se passa em nosso pensamento, a todo momento nos conhece de cor. Manda e desmanda, comanda e não desanda. É o nosso general mor. Nos amou, nos salvou, perdoou, sacrificou a si mesmo com sangue e suor. É sério, está em nosso ministério. É sério. Caminhando sob seu critério. É sério. O som que bate no estéreo. É sério. É sério. É sério. É sério. Cantando revelamos o mistério. É sério. O reino que destrói o império. É sério. O Senhor nos dá seu refrigério.